fotocópia. Autorizado o voo local com toque emitido em Veracruz, decolagem da 17 após curva à direita, corredor axé, 1.000 pés. A frequência do controle 119.8, aciona 0171, Índia November Alpha. Autorizado, alinhar e manter cabeceira 10. Alfa Vitor Juliette, cópia. Autorizado, voo local com toque emitido em Veracruz, decolagem da pista 17 após primeira curva à direita, ingresso ao corredor axé, 1.000 pés. A frequência do controle 119.8, aciona 0151, Alfa Vitor Juliette. November Alpha, Tânia Torres, 1.8. O controle 119.8, aciona 0151, Alpha Vitor Juliette. Decolou 40, chame controle 119.8. Com meu papatango, chamarei controle 119.8, com meu papatango. Correto, 0151, chama a torre agora 118.6 para acionamento e táxi, Alfa Vitor Juliette. Passageiro 2227 no pátio 3, autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado acionamento, para o táxi, passageiro 2227. 10, vento 120 graus, 102. Azul 4208, chame Recife, 1245. 1245 com o Recife, Azul 4208. Muito obrigado, bom dia. Autorizado. Decolou 43, chame controle 119.8. 198.6692. Salvador, muito bom dia, Chiné 62 no Uno, da Dael Leda. O Chiné 62 no Uno, contato radar de decolagem, para nível de voo 360, saída da Dael Leda, Brisa, presente voo Leda. Da presente Leda, 62 no Uno, obrigado. Terra já fora do solo, agora na final da 17, cruzando ao final da 17, solicita proa do litoral direto. Autorizado, proa do litoral direto. Certo. Lima, Alfa Romeo, em caso de perda de contato com controle, após 60 milhas, chame Recife no 260. 251. 227, 50 bordo, 3 horas de alcance para o Salvador. 10, ajuste no 0 no meio. 16, no 0 no meio para 3000, 3486. Ajuste no 0 no meio, bom voo. 4346, 18, 6, 2, 2, 2, 2. O azul 4039, cópia. Pronto, 4039. Autorizado Campinas, o nível 360, via rota conforme bridge e peso Luno 6. Decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à direita. Realiza perfil da subida da El, Leda, após Leda direto bridge. A frequência do controle 119.8, aciona 5413. Autorizado Campinas, 360, via rota do plano, via peso Luno 6. Decola da 1-0, com curva à direita na descida da El, Leda, direto bridge. Controle 19-8, transpondo 5-4-1-3, é o azul 4039. Cotejamento correto no pátio 3, remota 04, chama pronto para o tiver acionamento, azul 4039. Camará, azul 4039. Avisado, mas você que eu estou com o seu. Tenho 350 aqui, tá pronto pra cópia? Cópia, né? 6312. 6312, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.8, aciona 5426. Roxané 6312. Tem que ser autorizado 350 para. Fala da pista 0 com curva esquerda, na perfil da Puca, Aracaju, foi visto. 298-5426-6312. Correto, chama pronto, pushback, sonamento, Xané 6312. Chamará 6312. Fala, Salvador. Conquista, a vitória da conquista é Arbor. Correto. Meia, autoridade LS, pode estabilizar. 2000, autorizado, reportaria estabilizada, só 3486. Anti-558, Vector Sport Space, maintain heading, the limit, localize and course. 2721-709. Ok, mantenha a heading and stand 0.0. 1558, turn left, heading 025, delete, localize course. 2721-709. Ok, heading 025, reduce speed 170 knots, under 5.8. Terra com vai manter a linha do litoral ou vai direto para o segundo? Linha do litoral, 5-5-8, turn right, head 070. Right 070 and 5-5. Serra Serra, autorizado 1000 pés para Porto Seguro. Informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e para o través de Ilhéus. Ané 6211, chame Recife no 25. 25, Ané 6211, boa. ILS completo, TAM 3. Quanto é de meia? 3486, chame Torre 118 desse momento. 18, 3486. Indonésia, autorizado decolagem, pista 17, vento 10 graus, 109. Oi, Salvador, bom dia, tá 3486, final 10, tá meia milha, vai estar travado. Tá 3486, mantenha, continue a aproximação, ela fica livre. Pode dar, 3486. Passaremos 2227, autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 092. Yankee Sierra Serra, em caso de perda de contato com o controle, ao passar 60 no ingresso da terminal Ilhéus, chame Ilhéus 1201. Mantenha. Minha Serra Serra, presença livre. Não, 3486, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 092. Autorizado pouso 110, tá 3486. Vitor Zinete, autorizado a alinhar e manter reporte pronto, cabeceira 107. 5558, complete ILS final, contact tower 118, small 6. Complete ILS on this 556-1186, on the field. Firmando gol no 923, chamou pronto? Gente, coordena com a equipe de pátio após a passagem à retaguarda do MD da Andes, que vai ingressar no pátio principal. Está autorizado iniciando o 7, chama táxi, gol no 923. Após a passagem da Andes, vai iniciar, chama táxi no 923. Landing on the 5-8. Argo. Indo na Vender Alta, mantenha 1 mil pés, corredora Xerra, reporte para o da barra. Manterá 1 mil pés no corredor Xerra, reporte para o da barra. Indo na Vender Alta. Vender Alta, identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Mari. Repetindo, 050, objeto ficou 1826. 050, objeto ficou, descendo a cidade da Mari. Poderia passar para o centro, a gente perdeu contato com ele, 1826. Ok, Cente, qual foi a frequência que o centro tinha instruído, caso de falha chamar? Ah, tá ok, Cente. Vê se até o 050 na chegada da Mari, se poder ver. Controle, aproveitando o ensejo, o Oceané 63 do Nuno também não conseguiu contato, perdeu contato também com o 103, fica ok? Aí ele chamou você aí na descrição. Salvador, eu passarei do 2227. Prossiga. Está totalmente visual, autoriza Valdes, coordenação com isso. Passaria do conflito. Totalmente visual, cruzando 8.500. Autoriza o destino com referências visuais. Aguarde coordenação. Acabar. Portão 3486, Juliette, da portão 02. Horizonte, Juliette, 02, 3426. Tão 36 metros, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Cliente, chame para o Vitor 3663. Salvador, Papa, Salva, Vitor Juliette, autoridade transferida para o controle? Salva, Vitor Juliette, autoridade, chama o controle 1998. Chegará controle 1998, Salva, Vitor Juliette. 16, controle, Salvador, Papa, Tango, Alfa, Vitor Juliette, decolado da cabeceira 17. Alfa, Vitor Juliette, confirma o toque repetido em Veracruz. Confirma o toque repetido em Veracruz, Alfa, Vitor Juliette. Gente, do PED, corredora QR, reporte para o da Barra. Reporte para o da Barra, Alfa, Vitor Juliette. On the 558 on the ground at 57, turn right and contact the ground. 121, this 190. Control right, contact ground 121, decimal 9. Control, under 558. Lens 558, good morning, taxi by Alpha, hold short, taxiway Juliet. Taxi via Alpha, open via Juliet. A Romeu, é fluente, é confundido. Para o táxi, voo 1923, com 182 a bordo, 6 horas e 17 minutos, é o que está acontecendo. Voo 1923, autorizado táxi, pátio, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 06, bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera da 10, 26, 06, no meio, ajuste, 93, obrigado, bom trabalho. 5221 no cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decolagem da 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após direto Conquista, a frequência do controle 119, decimal 8, aciona 5435. Transponder 5435. reto na remota, chama pronto, pushback, sonamento 5221. Brasil 4039, envolveu remota 4 por sonamento. Azul 4039 no pátio 3, autorizado pushback, sonamento, chama táxi. Autorizado, pátio 039, pátio 3, já. Meu Eco India, informe o horário da decolagem. Dedo 2227, ano Recife, ano 260. Controle 119.8. 9836, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 3663, passando 1.500 pés, desceu da Leão. Então, 3663, contato radar na decolagem, indico 340, saída da Eulê, da Eulê, se apresente o Eulê. Aprovado, Eulê, com presente 3663. Na frente, quanto pra cá? And 558, taxi via Juliet, position 13. That's correct, position 13 on the May April, and it's 558. Bom, 192, esteja autorizado a linha e mantém a cabeceira 10. Bom, 192, fez correção a linha e decola, pistão 10, vento 120, grau 092. Ajuste no 0 no meio, autorizado LS, porta estabilizada. Cena 2000 no 0 no meio, porta LS estabilizada na 10, o saneamento 3 no 1. Web 7526, saneamento 1 no 6. Ok, transferência, Web 7526, eu e após a LF. Arban, Elefa, 398, 5427, 304, tá. Para pushback, acionamento 6225, Sané. Aguarde 6225. Aguarde. Só confirmando, então, 3304 é Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar, Romeo, Arbor e após Elefa. Afirmo, já estou localizado aqui, então é Arbor Elefa. O TAN 3304. Correto, no 05, chama pronto para o pushback, o TAN 3304. Camarada Nelson, 3304. Para o táxi, o Azul 4039, POB de 113, 3 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. O Azul 4039, táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 6, bom voo. Livre, táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia, ponto de espera 186, bom trabalho, obrigado. O Azul 4039. 558. Ok, good morning. 10, vento 120 graus, 109. Vento 0526. Aguarda autorizado, iniciando 01, chama táxi. Coordenação com a entrada após o azul, totalidade. Circulou 03, sendo controle 119.8. 198, obrigado, 923. É o seu bravo grupo. Prosseguindo ILS, é que com quem? Seu bravo Zulu chamou o solo? Afirmo, Vitor Bravo Zulu, para reboque do pátio 3 até a ponte número 3. Alô, a 3 ideal seria 179. Vitor Bravo Zulu. Ok, Vitor Bravo Zulu no reboque reportará para entrar, versando o pátio principal, mas ele... 1862, pelo Oceania 63, Bruno. Do bom dia, Oceania 63, Bruno, estabilizado em LF da 1-0. Confirme para a torre. Oceania 63, 1-1, estabilizado no ILF da 1-0. Oceania 63, 1-1, com a aproximação, número 2, vai por. Oceania aproximação, Oceania 63, 1-1. Após curva à direita, linha do litoral sul, 500 pés, o controle 119.8 aciona 0114, o Mike Golf Mike. Correto, 0114, qual o POB? 02 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora em 118 decimal 6, 10 no 6 no ajuste, Mike, Golf Mike, bom voo. Solo Salvador, bom dia, voo no 435, autorização Ilhéus. Voo no 435, bom dia, Salvador Ilhéus, o nível é o? 240. Sente 240, só um minuto pra cópia, voo no 435. Já tô com cópia no 435. 06 me conto solo 1 2 1 2 1 9 1 2 1 9 9 foi copiado, mantenha as condições dos usuários aguardando autorização para procedimento VOS. Táxi via alfa e reporta para ingresso, táxi 6 Juliette. Aperta para Juliette. Solo 3304 do 5 possível, está pronto para o pushback de acionamento. Cheio 3304 no portão 05, autorizado, chama pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 3304. O que é que eu posso recuperar mesmo? Frequências 1251, 13325, ainda 126.0. Oceania 6225, autorizado direita, Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 6, tem um bom voo. Índia fez ajuste, 118 meia torre, via Índia pela direita. Modulou? Modulou. Objeto 5826, fique atento ao airbus da TAM, que iniciou o pushback no portão 05, vai ingressar aí na saída do pátio 3 à sua esquerda. Quando o mesmo ingressar na saída do pátio 3, ingressa via Juliette até o 04, o objeto 5826. Ok, bacana, atento ao airbus da TAM, o 5826, ingressando no pátio 3. Confirmando a posição do Web 5826-04 do Patiuno, ok? 04. Salvador, bom dia, Lima Vapaquil, bom dia, Rafa Cora. Lima Vapaquil, reporte na final, baixado e travado. Está com você, Juliette. E a Alfa reportará para...